convidados do episódio 91 do Até Tenho Amigos Que são o Iconoclasta, que o mundo conhece melhor como Lati Beirão, e o MCK, que há pouco mais de uma semana atuaram no Music Box como Icopongo, o nome novo da colaboração entre os dois. Falei com eles nos escritórios da Tinta da China, a editora pela qual o Lati acaba de publicar Sou Eu Mais Livre, então, diário de um preso político angolano. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, nem de contribuírem monetariamente para o podcast no Patreon. E é isto. Sem matas. Não, mas nós já estamos a falar, isto já está a gravar. Ah, ok, ok, mas ok. Pode começar só agora, não te preocupes. Tu é que sabes, tu é que vais editar depois, por mim está tudo bem. Portanto, podes já fazer umas perguntas que te interessam. Não, mas no teu tempo, tu tiveste cá... Quando é que tu viveste cá e viveste a cena do rap cá? Viver mesmo? Eu nunca vivi. Eu estive cá tipo 6 meses, supostamente, a tentar viver, mas okay. Eu não vim com o objetivo de ficar cá. Quem queria que eu ficasse cá era o meu pai. Mas eu vinha cá todos os anos, de férias. Sempre que tinha as férias grandes, eu vinha para Portugal, para a família. Sempre tive família cá. E sempre, pá, eu comecei tipo, a ir que é Ritz, quando havia essa cena do Ritz, né? Um dos primeiros concertos que eu vi lá foi Dilema, ainda de Expresso do Submundo, mas já não eram os beats que estavam no EP, porque o mundo tinha perdido, uma cena assim. Nesse dia, isso é uma das cenas que eu tenho bem marcada, conheci o Pródigo. Sim. Que depois começou a ser também um parceiro ali do pessoal do VRZ e do pessoal da Mina, e tiveram uma crew chamada Sistema Intravenoso, não tenho erro, com o DJ Sims e o pessoal ali do Alentejo, Évora e tal. E pronto, e foi mais que foi. Nesse dia tocaram os Dilema. Os Mind the Gap anunciaram ontem que acabaram. Acabaram? Sim. Estavas há bocado a falar do Ace. Yeah, ele estava a dizer que estava a fazer cenas a solo e que ele estava a encorajar o El Presto a fazer cenas a solo, mas que não iam deixar de fazer em Mind the Gap. E das primeiro, não sei se chegaste a conhecer, porque é um gajo angolano que vivia na Holanda, também tocou nesse dia. Nessa altura havia uma coisa, era H2 só, era um grupo chamado H2 que organizou essa cena. Yeah, foi uma cena muito correira. Pá, depois disso eu tive meio vai e volta, né? Estrela. Olá, não estrela, perdido. Desculpa. Querem alguma coisa? Água, café, tarará? Tem chá? Ah, sim, dá. Eu faço um chá. É só pôr um pacotinho na água, sim. Se fazes um café, para fazer. Fiz esta pergunta. Porque és uma querida e que e não tu, gostas... E tu também queres um chá? Sim, aceito um chá. E tu? Nada, obrigado. Obrigado, Deus. Yeah. E pronto, então desde essa altura mais ou menos que eu acompanho e fixe. E depois eu tive um período muito interessante, que uma das vezes que eu vim de férias, eu tinha um programa de rap em Angola. Sim, e foi lá que tu conheceste. Sim. Desculpa, um dos teus carros é um que está ali a travar. O que está a travar não é o meu, é o que está do outro lado, portanto... O teu é o último? Sim, é. Não foi lá tirar, o teu é o último? É o segundo. Então, a senhora não consegue sair sem aquele carro? Deixa. Epá, peço muitas desculpas, mas isto está muito atribulado hoje, não é? Está bem atribulado. Eu acho que ela com jeitinho consegue sair. Foda-se. Agora podes ir falando tu. E o podcast é para... É para quê? É para a internet? Tá? Sim. Então, vocês conheceram-se, tu foste ao programa de rádio dele? Sim, foi o programa dele. Fui, ele fazia o programa com o NK, com um amigo. Convidou-me para um freestyle. Mas ele convidou-te para o freestyle? O amigo dele. Ok. O colega de rádio. Depois fiz o freestyle, convidaram-me. Logo a seguir eles tinham um espetáculo. Acho que era um aniversário, um espetáculo qualquer do programa. Yeah. Pronto, ficámos amigos, fomos trocando música e tal. Até hoje. Foi há 20 anos isso, então? Sim, 20 anos. 1996, já. E foi um freestyle com os Fugees? Um freestyle? Com os Fugees, com... Não, na altura não foi num beat dos Fugees. Nós pegamos uma música memorável da altura para mostrar, okay. Mas não foi propriamente o instrumental dos Fugees. Não me lembro qual foi. Acho que foi o Shock Ones do Mob Deep. Sim. Acho que foi no beat Shock Ones do Mob Deep, yeah. Não foi Fuji, não, ok. Ah, então, alterou um bocado a história. Não, nós pegamos uma música que ele tocava muito. Sim, e a da altura? Nessa altura foi por essa fase, acho que fevereiro, que saiu aquela música. O disco é tipo 95, 96. Yeah. The Score saiu aí sim, finais de 95. A altura que ele tocava era 2006, desculpa, 96. Sim. Por essa altura, ele pegou uma música que tipo, podia ser consensual, né, a nível daqueles que eles tocavam no programa, na altura e tal. E a ideia era só trazer a memória, né, mostrar. Não precisava ser fiel. Acho que o primeiro instrumental que eu cantei lá foi Shock Ones, do Mob Deep. E isso não é consensual, Shock Ones do Mob Deep? Alguém que seja contra essa música no mundo? Não, não. Não propriamente, mas o Discord acho que foi um boom maior, né? Sim, sim. O Discord acho que... Claro, toda a gente. Yeah, e até pessoal desassociado ao movimento, sim, né? E em Portugal a mesma coisa, assim. Yeah. Era transversal. Para Angola o Shock Ones é mais pessoal ligado ao movimento. Sim. Acho que pessoal desassociado não conhece Mob Deep e tá? Tal. Não tenho o mesmo base que teve o Discord, era tipo de ponta a ponta, né? Aquilo é Tuca Boé. Realmente mais. Ele já tirou o carro. Tá já. Já tirou o carro. Já conseguia sair, não é? Estava a dizer. Então foi o teu programa? Uhum. Yeah, ele ia sempre. É, aquilo era tipo, não era o único programa de rap que tinha, mas se calhar era o mais atualizado. Era um de culto, né? Era tipo assim, o movimento hip hop era o mais apreciado. E não tocava o rap que as outras rádios tocavam. As outras rádios tocavam o mais comercial, o mais MTV, o mais de fácil acesso. Então o programa de Luat tipo, era de culto para o pessoal ligado ao movimento hip hop, porque era onde podia encontrar as novidades, referências novas. E aprender com música como tal. Né? E era fácil arranjar os discos lá? Eu fui sortudo de várias maneiras. Os meus primos mandavam-me dois discos novos por mês de França e cassetes gravadas com músicas novas daqueles. Tinham amigos daqueles DJs que tinham mesmo os vinis, sim, os Mamujan Released e só White Label e não sei o quê. Então tinha muita sorte nesse aspecto e depois também fui uma das primeiras pessoas lá a ter acesso à internet, porque o meu pai era das comunicações, trabalhava nas comunicações. Então mesmo que fosse aquela ligação com um modem de 28.8, sempre dava para ir tirando, ouvindo algumas coisas novas, indo aos sites, hip hop site, undergroundhiphop.com e estar a par do que estava a sair. Epá, e pronto, chegou uma altura que os artistas angolanos começaram também a levar as suas maquetes. Este gajo aparecia mais para fazer... Ficava lá à porta e ficava a fazer uns freestyles. Mas, no fim, a gente fazia uma roda improvisada. Tu que tinhas na altura? Então, 96, 15 anos, 15, 16 anos, já. E tinhas um programa de rádio? Já, foram os meus primos que me arranjaram. Aquilo ali tudo funciona com connections, né? Os meus primos, que são filhos de um músico, músico que é amigo da pessoa que era diretora da rádio, era um género musical que não existia naquela rádio. Sim. Eles foram, fizeram uma proposta, apresentaram uma proposta, ela aceitou, fizemos o teste, era um programa que começou por ser meia hora, e depois correu tão bem, recebemos tantas cartas, acho que eles não estavam habituados a esse tipo de aderência das pessoas, né? de se envolverem. Nós lá não temos aquele método assim mais científico de medir, né? Acho que agora tem. Agora tem, né? Agora tem. Mas na altura não existia. Então o pessoal ficava espantado com o número de pessoas que iam lá deixar cartas, a pedir coisas e a dizer que gostava do programa. Então o programa passou a ser uma hora. Isso não estou em erro. Até uma vez que uma altura chegou a ser bissemanal, mas não me lembro bem disso. Sei que passou de 30 minutos a uma hora. Depois eu tive que sair do país. O programa ficou com o meu colega, que era o Nkrumah, no NK. Que foi ele que o convidou? Sim, ele foi o que eu estava a dizer. Uma rádio, é. Uhum. Como é que chamava o programa? A Era do Hip Hop. Era do Hip Hop. Yeah. Tu disseste no sábado no Music Box, disseste tem pouco nome. Não tinha tudo. Claro. Só quem é um nome tão banal, tipo, só quem viveu é que pode dar alguma importância a isso, né? Ele perguntou se era o beat do Roman Mike, o que eu fiz a primeira vez. Não. Disse que não, foi o Shock Ones do Mob Deep. Esse foi o que fizeste a primeira vez, mas depois tu voltaste lá e fizeste naquele Plan A do Scheme Team. Skim Team, Degree Block, Block. Quem perguntou se ele gravamos? Não, só fomos buscar aquele que era mais foi porque era daquele ano, era daquele ano, sim, no ano de 96, quando a gente se conhece. E aquele som em particular, o How Many Mics, eu lembro-me de quando passei, começamos a receber boas telefonemas. E pessoas a dizerem, que som é aquele? Aquele som é muito, muito louco. Yeah. Até a minha mãe, que não gosta de rap, estava aqui a dizer. Era disso que estávamos a falar, era uma coisa extremamente transversal. Até cá em Portugal, Portugal também aconteceu exatamente a mesma coisa. Não sei qual foi a magia com o White Left. O feitiço com o White Left. O álbum todo tocou muito, né? Yeah. Mas ele só fez esse feitiço aí, não há mais nada na carreira dele que seja tão consensual. Pois, consensual não. Pois ele continua a ter sucesso. Então depois daquilo desapareceu, né? Fez um som, ele também teve um hit. O Price teve aquele hit da banda sonora do Woolworth, que é o Guerra Superstar. Guerra Superstar, com a coisa dos Bee Gees por baixo, né? E pronto, então foi nessa altura. Não, diz, Kenny Rogers ainda fez o quarto. Não, Kenny Rogers está a tocar lá, mas o sample. É do BD? Não é? O refrão é. Não. Não. É Saturday Night Live? Não é? É. Pois vamos verificar? É? Eu acho que. Ok, então nunca tinha tocado. Eu acho que é. Pô, aquele. Hoje não está igualzinho. Igualzinho, cópia chapada. Não pode ser. Não pode ser. Vamos ver, então, enquanto estamos a conversar. Vamos ver, hoje em dia as tecnologias permitem a gente ver. Eu lembro que é daquele filme que é o Bullworth. Bullworth? O Woolworth vai ser aquele. My eyes are so from being a senator. O Oldery Besser aparece até. É? Ele faz o segundo verso. O gajo contou a história a dizer que o Oldery Besser apareceu no estúdio por engano. E aquilo estava a dar, ele disse, deixa já gravar uma coisa qualquer aqui. Então houve uma altura que ele levou uma música dele. Isto já foi depois de eu ter feito um pequeno hiato, ter vindo para a Europa. O Kappa entrega uma música dele para tocar. O NK põe a música a tocar. Eu não conhecia a música. Ele sempre teve um jeito assim muito engraçado de dizer coisas, mesmo coisas sérias e chocantes. Ele sempre teve uma forma de rimar, a forma de articular as ideias muito que faz rir. Sim. E eu comecei-me a rir e não dei conta que o microfone estava aberto. E ele estava fora a ouvir, ele estava lá fora a ouvir o programa e viu-me a rir em cima da música dele. Mas eu nunca ouvi essa história mesmo. Tipo, tu dizes que o pessoal diz que eu fiquei zangado, eu nunca ouvi. Nem me lembro disso. Disseram, eu já não me lembro, não foi muito tu. Que ele não ficou a saber interpretar se eu estava a rir de escárnio ou se estava a rir porque me estava mesmo a divertir e achar aquilo engraçado. Pronto, a gente começamos a aproximar-nos mais aí, depois tivemos dois eventos do programa em que ele era sempre convidado, passou a ser residente, basicamente. E foi assim a proximidade. E eu falei-te do programa porquê? Porque estavas-me a falar de que aqui em Portugal, quando é que eu começo a ter contacto com o pessoal aqui, numa das vezes que eu vim de férias, já depois de ter o programa, se calhar não sei se foi em 97 ou 98, eu falo-me do Repto. Eu aguardo que aquilo era da meia-noite às 2 da manhã, e eu espero para ouvir o programa e fiquei tipo, foda-se, grande cena, grande programa. Quem fazia o Repto? Era o José Marinho. José Marinho, ok. E escrevi-lhe uma carta. Escrevi-lhe uma carta, dizer, olha, sou angolano, não sei o quê, tenho um programa lá. Falei-lhe de um monte de músicas, tipo, no caso dele não ter. Não me lembro bem o que disse, eu sei que no fim, olha, está aqui o meu número, não sei o quê, estou por cá há X tempo. Gostaria de não lembro se era de conhecer ou de participar num programa. E o gajo ligou. E José Marinho, cheio! Oh! Ligaste mesmo e tal, e chamou-me para ir participar no programa. Mas já repagas na altura? Já. Eu estive lá, fiz esse programa com ele, conhecemos, criamos ali aquele pequeno laço, né? E depois eu voltei para ficar, supostamente para viver em Portugal, e fiquei uns meses. E aí quando ele soube que eu estava cá, chamou-me e fizemos várias vezes, eu fui lá várias vezes apresentar o programa com ele. Só depois quando eu me fui embora que eu percebi que ele estava a querer passar o testemunho e a procurar de alguém que pudesse segurar, porque o programa não desaparecesse, ou pelo menos com um espaço de hip-hop não desaparecesse na rádio, porque depois aparece o Submarino, o Dimars, o Chronic, e não me lembro quem era o terceiro elemento, mas acho que eram 3 apresentadores. Eu tive assim uma ligação não muito, portanto não foi uma ligação que foi feita durante anos, mas aquilo que teve, os pontos de contacto que teve, por mais efêmeros que fossem, foram bem, bem profundos, foram muito fixos, muito valorosos para mim. Estavas a falar de Dimars, vocês atuaram com o Nella Sassi? Claro, uhum. Claro. Micro. Micro. O Nella Sassi, pronto, a gente conhece de ouvir as músicas uns dos outros, mas há uns anos atrás, quando o Capa lançou o Proibido Ouvir Isto, eles trabalharam juntos no vídeo e depois voltaram a trabalhar no concerto. Eu por acaso conheci os micros também por intermédio do programa mesmo, era do hip-hop. Houve uma fase que começaste a passar o rap da Quilatuga. Yeah. Passavas muito micro e dilema, principalmente. Yeah, yeah. Manda Gate também. Por essa altura, yeah, ouvimos os discos do Microstática, acho, né? Microlândia. Acho Microlândia ou Microstática. E acompanhávamos o trabalho. E lá, durante muito tempo, como produzia pouca música, e Angola é um país assim eclético nesse sentido, por força da importação, é dos poucos espaços onde ouvimos rap de todo canto, né? Rap angolano, lá tem colecionador de rap brasileiro, rap cubano, rap tuga, enfim. Você no Brasil é muito difícil encontrar um gajo que coleciona rap angolano. Yeah. Aqui em Portugal também é um bocadinho difícil, né? Hoje já ouve-se um bocadinho mais. Então lá é bué eclético nesse sentido. E sim, convidei ele para participar no meu último disco. Fizemos uma faixa, Nomes, Rimas e Palavras. Também fez uma apresentação comigo no Colombo, a fase 1, editou o disco aqui, apresentamos em 2012. Uhum. Ele esteve a me acompanhar. Voltamos a trabalhar o ano passado com o tema O Amo Teu Irmão. Ele voltou a fazer scratch e voltamos a estar. Também é assim a primeira referência que nos ocorreu a nível de DJs. Uma vez que o nosso projeto somos acompanhados com um coletivo. Sim, sim. Eu vi o concerto que está no. Não vi em direto, mas vi. A gravação ficou e então, tem também os ensaios. A primeira referência é aquela. O que ocorreu era do Nella Sassi, que é nosso contemporâneo. Como é geração Boom Bap e tal. Como é que se chama a banda, o coletivo? Jazzmática. Jazzmática. Coletivo Jazzmática. Olha, tens razão. Ok. Tens razão. Dolly Partner e Kenny Rogers. Kenny Rogers, yeah. Islands in the Stream. Podes deixar mostrar a minha ignorância aí. Não precisas de cortar essa parte, porque também é bom falhar de vez em quando. Ei, mano, aquilo para mim era bem óbvio. Tão óbvio que está errado. Yeah. Vivendo e aprendendo. Mas, ok. Yeah. Pronto. O sample sabe tudo. Sim. Uhum. Yeah, pronto. Yeah. Não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar nessa parte da pergunta. Acho que foi, foi isso. Pá. O nosso encontro foi muito fixe e foi sendo aprofundado. Depois este gajo lançou um álbum em 2002. Eu estava em Luanda. Não quando ele lançou, mas quando estava a preparar. Foi das vezes que eu tinha vindo para cá viver, mas a coisa não correu bem, voltei para lá, fiquei mais uns meses antes de vir estudar para a Inglaterra. E nessa altura então ele abordou-me e mostrou-me algumas das músicas que tinha feito e convidou-me para participar, falou-me da ideia, tínhamos o beat do NK e gravamos aquele... Sem ilusões? Sim, o outro já gravei cá. O outro gravaste cá com o beat do VRZ, né? Do VRZ. Já continua a fazer música? Pá, a última cena que eu sei que ele fez foi o Dentes de Ouro, Flores de Platina, justamente com o Pródigo. Agora não sei se continua, sabes como é que é a vida aqui, é engenheiro químico, se não tenho erro. Mas sei que ele vai ficar em Lisboa, por acaso. Não sei se continua a fazer música. Yeah, pronto, foi isso, mano. A partir daí, nunca mais nos largamos. E um Gonguanha, tu mencionavas. Não, ele é presença obrigatória. Não, e mesmo no. Quem é no Mike, tu dizes, é o Catrógico que diz. Sim. Yeah, yeah. Que é ele. Yeah, sim, eu sim. Não era membro do Gonguanha, mas participei nos dois discos. O segundo, além de participar, fui o editor. Tem uma editora independente, a Master Kappa. Pronto, aí o Luat já não estava, né? Sim. Mas pronto, ainda participou em algumas músicas. Somos quatro amigos, crescemos juntos. São para quatro contigo. O condutor, o Leonardo e o... Na verdade tinha mais, mas eu retirei as minhas vozes de algumas faixas. Uma coisa estava... Nós estávamos em processo de nos desamarrarmos uns dos outros. E eu tinha gravado para vários temas. Mas depois já gravado como membro na altura, isso. Gravaste o álbum como membro. E pronto, e depois fiquei por ali, disse que não ia fazer mais nada, não ia participar em mais nenhuma das músicas que faltavam gravar. Mas houve por ali uma situação com um verso, justamente com o verso do Capa, que ia causar uma ruptura maior ainda. E eu disse, ah, pronto, deixa estar. Então nesse caso tira só as vozes e me deixam para quatro músicas e eu fico como participante. Não como membro, mas como participante. Olha, não sei se alguma vez fizeram mais alguma cena, acho que... Não, estava a preparar, a última vez falei com o condutor, disse que estava a escolher beats. Fixe, boa. Fazer um Amanhã Novo, acho que... Ele disse a mesma coisa já aqui no podcast, portanto, ele disse. Não estás a dizer nada de... Yeah, não disse. Ah, fixe, bom, é bom. Não, nada que não seja público, ele disse. Okay. É bom que esse espírito se mantenha, porque eu achava que era um espírito fixe, sobretudo do primeiro álbum, depois achei que começou a ficar um bocadinho já armado a pingarelho. Mas vai ser interessante ver em trio, né? Porque pronto, sempre foi um quarteto. Uhum. São três artistas talentosos, né? O Leonardo fez um álbum ano passado. Yeah. O terceiro. O Keita também lançou um EP. Eles juntos ainda fizeram um disco no final de 2014, chamaram Boas Festas, um EP também. Foi o Leonardo, foi o Keita e o... Keita, o Leonardo e o Verbal. O Verbal. Yeah. Ainda tem o Damani. O Damani. Tentado a trabalhar. Eu por acaso estou expectante, gostaria de ouvir o Angongwe em formato de trio. Uhum. Isso vai ser interessante. Tu há bocado estavas a falar, vocês mencionaram que havia um hip hop brasileiro e vocês, como é que. Icopongo? Uhum. Pronunciar assim é. Está certo. Está certo? Tem a versão do. A versão, tipo. Vão buscar uma coisa ao Gabriel Pensador e tu, há uns tempos, quando ele teve aquela polémica de ir a. Uhum. A Luanda, tu fizeste um vídeo em que... Oh, estás acompanhando muito bem. Estás a trabalho de casa. Tu fizeste um vídeo em que... não sei se querias... A implicação estava lá, não sei se era mesmo isso que tu querias dizer. Que, tipo, uma das pessoas que te ensinou a ser... reivindicativo nas letras, ou não ter medo, ou tipo, tentar dizer as coisas, porque as letras tinha sido ele e tu sabias decorar uma letra inteira dele. Isso. Pronto, a escolha da música também não foi inocente, né? Sim. Foi o Hoje Eu Estou Feliz, Matei o Presidente. Sim. Aquele, para mim, é o disco mais me influenciou dele. A partir daí, obviamente, continuei a gostar de algumas músicas e gosto muito da forma que ele se exprime, da forma inteligente que ele escreve, não deixa de ser uma influência, mas aquele disco foi para mim uma revelação. Eu sabia o disco de cor do início ao fim, saltando talvez uma música, agora não sei qual é. Era um disco curto, 10 músicas, e foi, marcou-me muito o disco. E sim, a intenção foi meramente mostrar, tu não me conheces, mas foste uma grande influência para mim e eu estou nesta situação. Não foi cobrar nada. Nem sequer estava aí por aí, era mais por uma de... Não, interpretaste muito bem, é isso mesmo. A ideia foi essa, tipo, tu não me conheces, mas só para perceberes que eu sou uma dessas pessoas que faz parte do grupo de detidos, de presos, e que por nossa causa te estão a solicitar que não venhas, né? Eu próprio subscrevi, depois não subscrevi obviamente a forma como ele foi atacado, isso aí já não acho... Como é que ele foi atacado? Não sei. Não, foi atacado a nível dos comentários. Sim. É só palavras, na hora das ações não faz, não sei o quê. Porque os pretextos usados também, as desculpas que ele usou, ele podia não ter dito nada, mas escolheu se justificar e as justificações não colhem, né? Enfim, mas pronto, tudo bem. Agora, quanto à cena do Icopongo, nós cantamos músicas que são músicas do Capa e músicas minhas. O Talatona, ou Eu Queria Morar em Talatona, é uma das músicas que o Capa fez em 2012. Aquilo são tudo músicas muito ou bastante antigas que foram, levaram uma roupagem nova. Icopongo, na verdade, não tem nenhum inédito, né? Não tem. Nós juntamos músicas nossas, reconstruímos. E pronto, saem com rostos de novas, mas são músicas muito velhas. Algumas vezes, tipo, ele acrescenta versos dele em músicas minhas, tipo, Entre a Espada e a Parede. Sim. Amordaçados. O Amordaçados, eu acrescento versos meus, um verso meu na Professora da Vida. Pronto, é tipo uma simbiose, mostrar, porque também há temas que nós temos que, por mais anos que tenham, não é que sejam intemporais, mas continuam a estar dentro do contexto. Por exemplo, o Kamikaze Anulano continua a estar dentro do contexto. Agora, se calhar, com a saída do Zé Eduardo, já deixa de fazer tanto sentido. Não é tanto o valor histórico, sempre. Pronto, isso tem um valor histórico, mas já não tem aquela carga emocional de aquilo continuar. Perde a atualidade, exato. Né? Perde a atualidade. A atualidade, exato. Yeah. Eu fiz a música Talatona, precisamente para jogar um bocadinho com... Talatona é o bairro... É um bairro rico, é tipo um bairro rico, nobre, né? Sim. É, classe alta da Angola, né? Condomínios, na verdade, para comparar, fazer a analogia com o Gabriel. Gabriel é um privilegiado no Brasil, cresceu com as coisas todas e queria experimentar a favela. Não, ele tem uma personagem que vive na rua e que sonha subir um degrau. Sim, só quer ascender até a favela. Não, eu cresci na favela, não quero aquilo, quero exatamente o contrário, quero Talatona, né? Então, tu queres subir já a escadaria toda, não queres um degrau, queres ir para o topo da escada. Favela eu já tenho, então queria mesmo Talatona. E também foi uma música que eu fiz precisamente nesse espírito que o Luato disse, o Gabriel influenciou, acho que todos os palopes, pelo menos, aqui em Portugal, não sei como é que a coisa funcionou. Sim, mas também. Antes do Gabriel Pensador, só ouvíamos rap americano e não falávamos inglês, tipo grande grosso, né? Então, o Gabriel foi tipo um grande mestre, um grande professor a compor em português. E nessa música eu queria devolver. Mas tem uma experiência um pouco desagradável, no show que eu fiz, percebi que no Brasil, pelo menos no movimento hip hop, não tem um nível de respeitabilidade muito forte. Não sei se calhar porque não tem aquele sentido de pertença ou não se envolve muito com a comunidade. O movimento hip hop é pro ser militância também, né? Então, mas somos fãs do Gabriel. Até hoje mesmo a fazer aqueles sons mais rock e etc. O gajo continua a escrever para caralho. Mas esses primeiros discos já também eram relativamente transversais, pelo menos quase toda a gente ouvia isso. O primeiro e o segundo, né? Yeah. O segundo já começou assim a ter assim a ser um bocado a fugir. O Melhor Amigo do Homem é o Cão, ainda tem uns sons. Sim, sim, mas eu faço o Diabo Feliz. Até o terceiro um bocadinho, o Cachimbo da Paz e tal. Yeah. Aí já ouvia um bocado mais paz, de tipo ser, respeito, mas já não me entrava da mesma forma. Sim, mas ali agora, a composição sempre teve lá, né? Tipo, yeah. Aquele primeiro ele tinha mesmo aquela cena da raiva, da fome. Sim, sim. Mas só, Gabriel Pensador, o homem que eles amam odiar. Agora chegou para tentar tem falar. Tem muitos, e tem o resto do mundo, tem o Hoje Eu Estou Feliz, tem o Loira Boa, yeah. Lavagem Cerebral. Lavagem Cerebral. Aí, né? Esperando o quê? Yeah. Não são Esperando o Quê, não é isso, né? Era aquele skit. Não, mas o álbum todo dava para ouvir corrido. E também havia a ditadura da cassete, né? E do vinil. Com a cassete tu tens que ouvir tudo. Sim, sim. Esperar aquele aparelho outro reverso trocar. Ou fazer com lápis, né? Hoje com CD também a música está muito descartável, né? Tipo, tu pegas um CD, sobes a 10 segundos, quarta, não gostas, avança. É. Trocas essas facilidades. Programas só para ouvir o aquela. O vinil e a cassete oferecendo um sentido de apreciação da música melhor, né? Tipo, é quase que desrespeito levantar a agulha para soltar para a música a seguir. Mas é curioso, estás a dizer CD? Porque segundo sei, o Wanda, o CD ainda é um formato que é bastante eu usado. Eu particularmente gosto muito do CD. E o CD, pelo menos para o movimento hip hop, ainda é um instrumento de culto. Se calhar porque a internet ainda não está muito boa. Pois. Quando melhorar, se calhar. Mas eu tenho uma preocupação muito forte, faço intencionalmente, em fazer com que o meu disco continue a ser apreciado. O ano passado fiz de propósito 1000 cópias grátis. Tipo, para manter a presença, tipo, eu sou artista de CD, tá? Sim. E fiz 1000 cópias de ouro e ofereci. A internet se calhar ajuda, né? Eu acho que ainda temos aí uns anitos. Não, é que, em vários sítios, o CD, completo declínio, ninguém compra. Sim. E, mas por essa altura, imagina, por exemplo, a compra virtual. Em Angola está fodido, os cartões Visas nenhum estão a trabalhar assim como deve ser, tá? Além de não termos uma cultura bancária muito forte, cultura bancária, tipo o número de... Pessoas têm número de tem conta bancária. Bancária muito reduzida ainda, os serviços são bem fracos, o Visa não está a funcionar, então... Ainda tem uns aninhos por causa dessas dificuldades todas associadas à internet de CDs. Mas vende-se também muito menos hoje. Vende-se muito menos. Já tivemos anos que vendíamos 10 mil discos num dia. 4, 5 anos atrás. Isso não é nada bom. É muito bom. Sim. Muito bom, é muito bom. Eu vou continuar a fazer estratégias para fomentar a venda do disco, porque acho que o disco é um instrumento fixe. E eu gosto de comprar disco, eu estou aqui, estou a comprar boi de disco, estou a gastar boi de massa com disco. Ontem comprei trago que eu te conheço. O novo? Não tem um leitor, já não tem leitor para ler. Comprei de La Sol. O novo também? Estou já sempre ansioso, porque eu gosto de ouvir no carro, está a ver? Mas os novos dos dois? Sim, sim, comprei o novo dos dois. E mais do que isso, O futuro, se calhar, é o USB, né, para Angola, porque Angola trabalha sempre com físico. Okay. E pronto, é, mas deu uma ideia. As gerações vendedoras. Nós lançamos em pendrive, que era uma ideia dele e do Pedro, na verdade. Ele, como não é regular, é só regular, eu implementei a ideia. Também funcionou muito bem a questão da pendrive. Fiz mil e vendeu-se tudo rápido. E o pessoal pergunta para pendrive até hoje. Né? Mas estava a dizer, isso de achar que o físico vai perdurar durante muito tempo tem a ver só com quão rápido vai desenvolver a abertura para as tecnologias e para as pessoas chegarem a ela e a cultura bancária e tudo mais. Porque rapidamente as pessoas já percebendo-se que podem fazer com dois ou três cliques as compras e ter a coisa na pendrive. Eu, por exemplo, já quase não uso CD, meu. É muito raro, é muito difícil. Não, mas a relação da Angola, não sei se já reparaste, principalmente o pessoal do underground, há um público de culto. Ah, mas isso de ter o objeto para poder olhar para ele em casa é uma coisa, mas acho que a tendência vai ser como o resto do mundo. Vai ter t-shirt, por exemplo, eu não sei se aqui acontece. Eu vou vender t-shirts há 5 anos, meu. Está a ver? Uhum. O pessoal compra t-shirt. Eu acho que é muito... É a relação que eles têm com o artista da feita. E depois tem a questão de... O facto de sofrermos muitas restrições, acho que eles veem daquilo uma maneira de ajudar os artistas a tornarem-se independentes, financiar para manter íntegro. Não, e há também o orgulho de vestir a camisa com o nome do artista que para eles representa um símbolo de algo que... Sim, uma referência. Para eles, Então, nesse sentido, eu acho que o disco ainda vai entrar nesse leque de objetos de culto. O concerto, o disco, a t-shirt, as entrevistas. Hoje em dia... Até ajudar a colecionar as nossas entrevistas. E há físico, imprimem, não sei o que, porque é coisa do admirador, porque ele quer acompanhar, porque também não há muitos espaços de debate, está a ver? Não há muita alternativa a nível de opinião. Então, todas as coisas que existem, as pessoas vivem amarradas aqui. Sim. E nos cobram, né? Em música. Já vi gajos já te cobraram os vendidos, por exemplo. Uhum. Se agora cantou com duro, cantou os vendidos, nunca disseram isso? Uhum. Dizem. Então, quer dizer, as pessoas vivem amarradas às entrevistas, às coisas que tu dizes, por causa do culto. És vendido por cantar com duro? Estás a... Nós temos uma música que eu tenho com o condutor, com uma compilação da Mata Roa. Ah, sim, chamada Os Vendidos. Sim. Em que falamos, abordamos o que é que consideramos para nós ser vendidos, pessoas que, enfim, de acordo com os nossos pontos de vista. E obviamente que alguns vão considerar, porque pelo facto de eu ter feito a música Cuca, ou outras que fiz com Batida, que eu agora me enquadro nessa categoria. E eu estou mais do que à vontade para aceitar esse julgamento das pessoas. Aliás, eu tenho uma muito pior, que eu gravei em 2004. Em que eu estou a falar de vendidos e estou a dizer, vocês não me enganam, vocês vão fazer cu duro na primeira oportunidade que alcancem. Então, pensei, pô, vou deixar isso sair. Mas era uma fase, eu naquela altura pensava dessa forma e era muito mais rígido em relação às definições. Mas aceito perfeitamente que existe essa acusação de já não ser artista hip-hop, já não ser não sei o quê. Não, eu não preciso de reclamar também nada para mim, não preciso de títulos, não preciso de me sentir dentro de uma determinada categoria. Para mim o mais importante é fazer o que eu gosto, o que eu sinto, o que eu estou à vontade para fazer, o que eu me sinto bem a fazer. Isso acabar por sair de definições, até melhor, porque isso de estar engafetado para mim não é muito fixe. E ainda por cima tens credibilidade muito em outras áreas. Pois, exato. Mas ainda sobre aquela cena, eu acho que hoje em dia aqui, no mundo mais evoluído, o CD está a ficar um resíduo como é o vinil. Há pessoas que se agarram ainda ao vinil, querem ter o vinil, aquele de 12-inch e tal. Turistas e tal. Exatamente. E o CD está a ficar assim, porque é um outro método do pessoal ter o disco. O CD vai morrer mais depressa do que o vinil. Vai. É capaz, sim. A cassete basou mesmo. A cassete desapareceu. Não, há certos segmentos em que a cassete ainda bate, tipo, né? Pessoas que querem mesmo cultivar a cena da cassete, porque eu acho que é mais barato tu gravar sem cassetes do que sem CDs, tipo em fábricas e tal, e há tipo uma subcultura ainda de cassete. Ainda existe. É fixe. Mas pronto, há cada vez menos aparelhos com cassete, né? Sim. Os carros definem muito, as pessoas andam muito e ouvem muita música nos carros, mesmo os aparelhos modernos de casa. DVD, ainda tem o CD e etc. Yeah, normalmente tem aquele adaptador para os headphones e aí ligas no teu Walkman. A resistência até o limite. Tá, claro, tens resistência aí com o Pongo, tens resistência. Mas é mais trabalhoso, fica comercialmente menos viável. Uhum. Quando vocês começaram a rimar, já tinham letras tão... Sei lá, como é que é começar a rimar em Luanda e... Tem medo do que dizem e não dizem? Quando começam? É tipo em... Qualquer tem miúdos, não é? Eu não comecei com nada assim muito... Sim. De confrontacionista, muito frontal, muito de boca de frente. Quando o gajo começou, em 2002, ele já tinha feito logo fui a primeira... Fui ousado. Fiz um disco muito crítico, teopolítico, interventivo, mas sim, também com alguma ingenuidade e responsabilidade. Foi uma bucha. O disco vale muito pela espontaneidade e se calhar por ser uma voz isolada na altura com aquele discurso. Mas eu não estava a perguntar mesmo quando vocês se estreiam a fazer... Estou a falar tipo os primeiros passos, tipo sim, pensar sim, fazer... É mesmo o primeiro disco, estamos a falar mesmo. Não, mas antes do primeiro disco, tipo... Antes do primeiro disco. Sim, uma pessoa não começa a rimar no primeiro disco. Antes do primeiro tens disco. Tens de treinar. Não, antes do primeiro disco. Chega só. Sim, fazíamos coisas críticas, eu particularmente fazia. Não com a profundidade política do primeiro disco, sim, era mais tipo aí no social, tragicômico e tal. Mas eu acho que não tínhamos menos medo porque também não éramos tido nem ansiados, acho que não estávamos nem sequer aos olhos do, da repreensão, né? Porque eram movimentos muito reduzidos, era tipo clandestinidade. A nossa sala tradicional era o Elinga dá-se tanto para 300 pessoas, né? Sim, eu acho que eles sabiam que nós estávamos por ali, mas não nos faziam, não nos davam a entender. Não representava ameaça nenhuma, né? Não tinha força. Acho que as coisas começaram a representar ameaça, se calhar, depois da morte, ou chamou-se muito a atenção, principalmente das instituições governamentais e da imprensa internacional, depois da morte de Xerox, né? Como o primeiro disco, tocou muito, por acaso, que é uma música... Tocou muito aonde? Na pirataria, principalmente. A pirataria é o meu privilegiado. Se lembra, tocar muito nos meus públicos. Porque eu fiz um ao vivo, que foi para a pirataria, num festival da LAC, do Miguel Neto. Aquele show que eles faziam aí no Largo da LAC. Sei qual é. Aquele foi a pirataria. Epa, a pirataria é o sítio, é o único... Sim, é o barómetro. É como tu medes o que as pessoas querem consumir. Porque é um dos rádios super barato. Toca no transporte privilegiado, coletivo, que é o candongueiro, que leva boa parte das pessoas. E a música tornou-se um hit sem passar nos meios tradicionais de divulgação. Então, epa, depois houve o incidente lá do jovem lavador de carro que estava a cantar música, irritou o pessoal da guarda presidencial, espancaram num sítio público, cheio de turistas, amarraram, atiraram no mar, muitas pessoas a implorarem, principalmente estrangeiros a pedirem que pagavam para não matar, epa, foi assim uma barbaridade. Que acho que a partir daí entramos um bocadinho para o escrutínio do que é que eles prometiam, o que é que não prometiam. Uhum. Porque depois, logo a seguir, o meu segundo disco também a venda foi impedida, era suposto vender na Rádio Nacional de Angola. Eu fui estreante das vendas lá na... Foi assim, é um cinema, no Miramar, né? Cine Atlântico. Foi Atlântico ou Miramar? Não, fui estreante, Cine Atlântico. Uhum. O segundo é o É Proibido ao Espiritual. O É Proibido é o terceiro. Sim, proibido ouvir isso foi o terceiro. Mas no segundo já tive problema, ou seja, já éramos vigiados, né? Deixavam fazer os concertos. Os concertos aconteciam. Provavelmente não representavam ameaça. Até 2006, os nossos concertos tinham no máximo 1000 pessoas. Yeah. E quando fazíamos no Estado de Caxinde. E era muito raro. 2010 é que as coisas começaram a ficar, tipo, a nossa popularidade também, aquele nicho de 300 foi subindo para 400, 500, 600. E o primeiro concerto que eu produzi grande foi 2010, o do Bob. Uhum. Não, antes fiz o do Clever, com a participação do Valete. O Valete foi lá no Cine Atlântico. Já começou a chamar a atenção, depois houve o do Bob, que o Luat teve um episódio que ele vai passar sim, a contar. Essa história, sim, sim. Esse episódio do Luat... Conta, se calhar as pessoas podem... Fez produzirem até uma lei, que é a lei utilizada hoje para... Uma lei inconstitucional que é utilizada... Um decreto presidencial inconstitucional que é utilizado para impedir as nossas atividades. Qual é que é o decreto? Chama-se Decreto Presidencial 111/11, que é um que regula os espetáculos e divertimentos públicos. É uma coisa assim, tipo, ditatorial mesmo. Tipo, dizer, pá, tu vais fazer um show, tem que dar lista de quem vai cantar. Ok. Não podes vender o bilhete antes disso, tens de ter um visto da cultura. Tem que ter, quer dizer, é um conjunto de restrições. De restrições. Os artistas têm que estar registados na cultura. Na cultura. Não, né? Como se chama aquela associação de artistas? O NAC. Não, o NAC, que é tutelada pelo Estado. Sim. É, senão não são considerados artistas. E se tu contratares artistas que não sejam registados, como promotor, levas multas que podem chegar até $50,000. Então isso estanca logo a qualquer ímpeto de qualquer promotor de dar o seu espaço, ceder o seu espaço para um evento. Mas explica lá como é que nasceu essa lei. É por isso, desculpa, é por isso que vocês no final do Music Box fizeram a cena do Open Mic? Ou isso sempre? Não, a ideia até, na verdade, no nosso concerto de Luanda, tínhamos uma ideia. Sim. Que era... O tal que foi cancelado, sim, é melhor do tipo. Quer dizer, o espetáculo tinha assim uma perspectiva romântica muito forte. Nós queríamos fazer um show praticamente grátis, né? Sim. Nós estávamos a preparar aquilo com 2 meses de antecedência. A nossa ideia era fazer um show que as pessoas entravam e pagavam na saída aquilo que elas eventualmente tivessem interesse em pagar, se curtiste o show. Se eventualmente não curtiste, também podias sair sem pagar absolutamente nada. E no final do concerto queríamos ter um espaço para trocar impressões com as pessoas, essa era a nossa ideia inicial. Eu acho que aquele open mic o Luato fez de improviso, não sei se foi. Não, vai, chegou-se lá à frente do palco uma rapariga e disse: tem bad MCs aqui, seria fixe fazer um open mic. Eu perguntei se tínhamos tempo, o pessoal disse para continuar. Ah, então foi isso, não foi nada programado. Não, foi. Mas explica lá o surgimento da lei. Não, foi por causa do episódio. Bob the Rich Dance teve um espetáculo que foi, coincidiu ser uma semana antes da primeira manifestação convocada, assim, grandiosa, sobretudo depois do advento das redes sociais em Angola, e na sequência do que foram as Primaveras Árabes, sim, inspirados por ela. E aconteceu, a outra coincidência foi eu ter sido convidado para esse show, porque eu raramente sou convidado para shows, e muito menos shows dessa dimensão. Por acaso, quem estava a organizar e quem estava a convidar os artistas era o Capa, e ele contactou-me ainda em novembro, se não estou em erro, portanto antes das Primaveras Árabes, e perguntou-me se eu estaria interessado em fazer uma apresentação de 3 músicas. Eu disse que sim. Começaram a ver essas ocorrências no norte da África, e apareceu um anónimo lá em Angola que lançou um desafio para fazermos o mesmo. Eu não liguei a isso, para mim, pessoa que convoca e não dá cara, não vale nada, né? Mas... Não só não vale nada, pode ser perigoso, não é? Sim, a cena é que eu comecei a ver, a medir a tensão a subir na sociedade, de pessoas a dizerem que tinha que acontecer sim senhor, que iam estar lá, não sei o quê. Comecei a ficar interessado naquilo, mas só de acompanhar. Até que aquilo chegou a um ponto tal de ebulição que os nossos agentes públicos e militantes militantes de topo do MPLA, com cargos importantes, começaram a usar o espaço público da rádio e televisão para ameaçar quem pretendesse ir. E quando me ameaçam, é que eu digo: ai, agora assim já não, agora sim eu vou. Agora mesmo é que eu vou, porque eu reajo muito ao contrário das tentativas de intimidação e as tentativas de impedirem qualquer tipo de direitos. Então eu decidi que ia, independentemente de quem tinha convocado, não queria saber, eu disse: eu vou lá estar. E vou aproveitar o meu momento em palco, que é uma semana antes, vou preparar o meu concerto para terminar com um apelo a quem vai lá estar. Não há meio melhor do que onde estão 3 mil pessoas que consomem hip hop consciente, que chamam de hip hop revolucionário, consomem hip hop consciente, para dizer, sem muitas explicações, vai acontecer uma manifestação, eu vou lá estar, desafios a estarem também. Pronto, foi uma forma de mobilizar mais pessoas. E pronto, eu sabia muito bem as consequências que aquilo poderia ter, eu tinha receio, inclusive, enquanto estava naquele momento, de não sair do palco, de poder ficar mesmo já ali. Estava lá um filho do Zé Eduardo Santos? É assim, eu não tinha certeza se ele estava ou não, mas eu sei que aquele filho do Zé Eduardo Santos é apreciador de hip-hop, e desse hip-hop consciente também, se calhar paradoxalmente. E então atirei como se ele tivesse. Disseram-me depois que estava, assim, não sei, mas se estava, melhor. Quer dizer, caiu bem mesmo, pôde levar o recado pessoalmente. E pronto, e daí o Capa diz que, porque foi uns meses depois que saiu esse decreto presidencial, só para legitimar. Sim, porque aquele concerto foi em fevereiro. E aquilo saiu mais ou menos em maio. Maio, ele é de maio. 11 de maio. Pronto, então. E a lei versa-se para o espetáculo, aquilo aconteceu no espetáculo. Então, Depois foi essa lei que foi utilizada para impedir ou intimidar ou quase desmotivar promotores a convidar-nos a produzirem coisas connosco. E esses documentos só são invocados, a necessidade desses documentos só é invocada quando são shows que eles querem bloquear. Claro. Certo. Porque eu, por exemplo, quando chegou no chá de Caxinha, disseram, tem que ter documento da cultura. Eu disse, vocês organizam eventos todas as semanas, tens algum aí para mostrar? Não tenho. Eu disse, nós também não vamos tratar. Dois meses antes eu fiz lá um concerto com a Lino Frazão. Sim. Também não pediram esse documento, aliás, é a responsabilidade da casa, que tem que ter a licença para produzir eventos. Né? E quando voltarmos para Angola, vamos promover uma ação judicial. Uma ação judicial, não só ação judicial, mas também uma campanha precisamente para reverter esse decreto, para abolir isso. Decretar a inconstitucionalidade dessa lei, porque essa lei depois eles não usam igualdade de tratamento, isso é aplicada para nós praticamente. Na verdade, nós mesmos só, tipo, não são os outros rappers críticos sequer. Uhum. Nunca usaram com Kid, que é um artista assim underground, sim, com muita popularidade também. Nunca usaram com ninguém, nenhum dos outros artistas. Então, tipo, uma lei a nossa medida. É uma lei muito nossa. É até ridículo, né? Lei para duas pessoas. Para duas pessoas. É, os gajos é que nos dão essa importância toda, né? Podia ter sido um show para 500 pessoas. Sim. Depois eles fizeram pressão aos velhotes lá do Chá de Caxinho. Podia ter sido um show para 1000 pessoas, que ia ser num outro local a seguir. E passou a ser um show para 6000 pessoas e que está disponível. E que depois foi, à medida que os dias iam passando, ia aumentando. Mas tivemos 6 vezes mais audiência do que teríamos. Mas olha, a gravação daquilo. Tem cortes. Há vários no YouTube, tem cortes. Não tem. Tem, nós já disponibilizamos num Bandcamp. Ok. Quem faz o download pode ser gratuito. Sim. Se quem quiser dar alguma coisa, pode dar. É assim que íamos também fazer nas entradas do espetáculo. Mas quem quiser pode fazer gratuito. Com o download, em princípio, vem um ficheiro zip com um ficheiro texto com o link para se baixar o completo já sem falhas, porque aquilo está cheio de saltos. A nossa internet, infelizmente. Tem muitas limitações, mas pronto, foi uma cena de mostrar que independentemente de tudo, nós vamos fazer o show. Nós vamos fazer o show. E mostrar que esses mais velhos não são ridículos e precisam de ter um bocado de um bocado mais de bom senso. E acima de tudo, usar a força da restrição deles para aumentar o peso da queda, né? Porque eles vêm com muita força, tu puxas, e usamos isso como instrumento de promoção. Bigger they come, harder they fall. Yeah. São os nossos promotores, nos oferecem muita publicidade gratuita. Quando estavas a dizer esta coisa de seres um vendido porque cantas Kuduro, cantas em faixas de Kuduro. Aliás, foi a primeira vez que eu te vi, foi cantar ao vivo, foi combatida no Tivoli, aqui em... Ok, foi num evento da Amnistia. Não, foi no festival do... Agora chama-se Vodafone, mas de fest. A seguir tocou a Janelle Monáe, né? Yeah, exatamente. Okay. Estava agora a pensar. Havia pessoas que te acusavam de ser português na cena toda de. Em Angola, pessoas que te acusavam de ser português e não representar. Está bem, é assim. Claro, as pessoas. Isso é um argumento que até hoje é usado. Mas eu, cada vez menos. Se alguma vez na minha juventude eu tinha algum tipo de. Complexo? Não, não seria bem complexo. Podia ser. Mas tipo, eu sinto-me angolano, a nacionalidade portuguesa é porque me convém, porque posso tê-la e porque me permite muitas coisas. Sobretudo neste último ano, eu tenho orgulho em ter também esse lado. Porque sinto que me têm carinho também cá e que são pessoas com quem também consigo me identificar. Então, eu não vejo problema nenhum e não ligo. Claro que há essas pessoas que dizem, esse gajo é português, vai para a tua terra. Quando era puto e vinha cá, diziam que era cigano, vai para o teu bairro, mas também diziam, volta para a tua terra. Deixou de me fazer impressão isso. E normalmente é um argumento usado por pessoas que não têm mais nada para usar. Mas achas a teres a pele mais clarinha também tem que ver com isso? Claro. Isso tem que ver com teres a pele um bocadinho mais clarinha? Isso o quê? O facto de dizerem este tipo de coisas, sim. A discriminação? Não, eu não nem morto diria discriminação contra pessoas com a pele clarinha, que acho que isso é uma coisa que sei lá, se existir no mundo em sítios não é assim tão representativo como é o contrário que há em quase todo o lado. chamam, alguns chamam reverse racism. Sim, que é uma coisa em que eu não acredito. Pronto, é só isso. Não queria de todo ser mal interpretado a dizer isso. Acho mesmo muito. A cena é que é um argumento primário e os argumentos primários não relevam pessoas civilizadas. E se não há civilidade, se não há civismo e se não há civilidade, eu acho que é perda de tempo estar a tentar rebater e refutar tudo isso. Sou angolano, nasci lá, cresci lá, vivi lá, é lá que tenho o meu coração e o meu umbigo. Sou português por inerência de por ter o direito de ter essa nacionalidade, os meus pais têm e também herdaram, porque há história entre Portugal e Angola que levou ao aparecimento de certas leis que permitem a certas pessoas ter essa nacionalidade. A Isabel dos Santos tem nacionalidade russa e não vejo ninguém a pegar-se a ela por causa disso e também não é um argumento que eu acho que deve ser usado. Enfim, eu... primários e básicos e coisas assim mesmo só para chincalhar e para magoar, não dou tempo de antena. Yeah. Vocês estavam a dizer que vocês ainda não têm faixas, não têm nada com o Icopongo feito, inéditos, mas eu vi numa entrevista que vocês, acho que foi ao Rimas e Batidas, disseram que possivelmente iam ter um disco. Epá, o Gapa já me lançou esse desafio e não se chamava Icopongo. Icopongo era o nome que foi criado só para este concerto, que não aconteceu. Mas depois é que... pode ser que agora evolua para aí, não é? Não, depois acabou por acontecer, não é? Exato. Mas pronto, ele fez-me um desafio em 2013, se não estou em erro, e eu aceitei o desafio. A verdade é que, pá, os nossos ritmos são... nós temos cada um as nossas vidas e... Sim. E acabamos por nunca conseguir forçar-nos a criar os momentos para estarmos juntos e criarmos e fazer a música. E não temos nenhum tema criado para esse disco. Objetivo. Yeah. Mas lá está, tipo, uma coisa puxa a outra. Nós queremos só fazer um concerto que não aconteceu, acabou por ter outros. Se calhar vai ter outros agora, não sabemos. Mas é muito provável que este novo espaço que se criou e que está a viver por si só, gera também o clima ou a energia para a gente criar juntos e começamos a fazer inéditos para esse disco que está prometido há tantos anos e que até hoje nos cobram, com razão. Eu não estava a cobrar, estava só a perguntar. Sim, mas a gente que cobra, e eu acho que sim, estamos a trabalhar muito, agora já estamos no terceiro mês praticamente de trabalho. Acho que para ir para o quarto começam a sair músicas, quase naturalmente, sem forçar, né? Porque estamos a pensar em fazer, ainda no espírito de resistência, estamos a pensar em fazer o concerto em Luanda. Yeah. Né? Vamos procurar num sítio que nós chamamos de neutro ou embaixada, que é um espaço do maior partido da oposição, a UNITA. Inicialmente queríamos evitar, para não dar essa conotação político-partidária, à nossa arte, mas é o único espaço onde conseguimos fazer. Ter a certeza que conseguimos fazer sem haver interferência. Aquilo funciona como um consulado. Quer dizer, eles podem mandar lá um gajo para cortar cabos, ok? Mas tipo. Pronto, vai ser já o ridículo, né? Então. E nesse espaço eu acho que vai surgir músicas, assim, tipo. Eu por acaso já estou escrevendo o beat do. Do é Nós e os Outros? Do Não Se Mete Lá. Não Se Mete Lá. Comecei a escrever. Depois vou-te mandar. Uhum. Se tu ocorrer alguma cena, entra. Vai ser já o primeiro, o inédito de. De Icopongo. Mas não vai ser a cena com banda? Que vocês... Porque uma coisa que fez... o beat é mesmo com a banda, foi produzido pelo coletivo Jazzmatic. A cena fixa é que nós chegamos com as nossas músicas, nós queremos fazer uma cena com banda. Estas são as músicas que queremos tocar. Vocês são livres de recriarem isto. A cena que me impressionou é que, pá, há tantos casos de rappers com banda que fica horrível. Fica mal. Sim. Fica francamente mal. Vocês e aquilo que soa bem. O meu grande receio também de fazer apresentações com banda é assim. Principalmente na banda Angola. Sim. O rap com banda só que zomba, meu. Tipo, parece que zomba, parece samba, parece um mambo estranho. Aqueles gajos têm hip hop, né? Não, eles são. Eles são produtores de rap, sim, como tal. Então, fazer a coisa live. Então, mas nessa é um do rap. Eu uma vez fui ver o Al Green. E ele tinha uma banda, pá, e eles tocavam como o caraças, pá, mas aquilo soava muito mal, tipo, não era, não, faltava aquele toquezinho. Tem uma banda do Marcelo, o Marcelo de Dois tem um concerto do caralho, mas quem? O Marcelo de Dois tem um concerto e é inquantificável, tu não podes dizer, falta isto ou falta aquilo, não, é qualquer coisa que não tem. Sim, não dá para explicar. E há quem não tem, o Marcelo de Dois, desculpa. Sim, o Marcelo de Dois tem uma banda, acho que das mais fortes também a fazer concerto, e é o curto do concerto do gajo. mas também tem aí na fronteira do rap e samba, tá vendo? Sim, mas isso também tem a ver com as músicas dele, que começaram a dirigir-se um pouco para ele, misturou muito. Aqueles gajos conseguem fazer soar rap mesmo. A nossa cena é que nós gostamos daquela linha mais boom bap e pegamos duas pessoas que são dessa linha também mais boom bap e que ao recriarem a nossa atmosfera vão recriar nesse sentido. Com um terceiro elemento, que é o Pedro Coquenal. Eu vi no vídeo. Não, o Pedro é incontornável. Felizmente também para aqui para o meu parceiro, porque foi muito mais fácil. É muito mais fácil quando os dois reconhecemos o valor de uma pessoa e ao ponto de a gente decidir e ter sido ele à procura, fiquei muito contente, porque normalmente sou eu que sou mais próximo do Pedro. E ter sido ele à procura, dizer, nós temos que ter o Pedro cá. E vamos pegar uma parte do dinheiro para pagar um bilhete para ele vir, porque mesmo que a gente tenha todas as ideias maravilhosas do mundo, ele quando chega vê as coisas num outro plano e acrescenta sempre cenas muito fortes. O Pedro, pá, sem dúvida, é um compincha do caralho. É mesmo humano, mesmo humano. Da primeira vez que eu fui à garagem dele, sei lá, com o teu disco, o Aprimido, e com o DVD do André da Ser Angolano. Que eu tinha comprado aquilo uma vez para uma ex-namorada minha, angolana, e não funcionava o DVD. Sério? Não. E nunca apresentaste reclamação? Mandei mail para o rádio faz uma, tipo, ai, eu não sei, pedimos desculpas, já não sei o que é que ofereceram. Acho que foi o mesmo Pedro que respondeu na altura, e que já foi para aí há 6 ou 7 anos. É, aquele antigo. Já foi para aí 5, 6 anos, ok, 5, 6 anos. Yeah, e ele respondeu, ah, está bem, não sei o quê. Tenta outra vez, alguma coisa assim do género. Coisa. Depois, quando fui lá, contei-lhe esta história, ele deu-me o DVD e finalmente pude ver. Tu foste o câmara daquilo? Já. Yeah. O filme está agora. O filme. Agora deve estar na net. Está disponível. Nós desbloqueamos o link do Vimeo e o Pedro pôs no Facebook do Dread a Ser Angolano. Portanto, agora quem quiser está à vontade para baixar e subir para o YouTube e partilhar com quem quiser. Agora eu tenho o DVD e o CD. Boa. Já na altura já tinha o CD. O CD guarda bem. Se calhar é melhor reproduzir e deixar aquilo só na estante, porque só fizemos mil. Já não tem um CD. É como um Gonganha só? Também, em princípio. Sim, não deve ser feito. Matarroa fechou? Já? Matarroa fechou já? Yeah. É no Adra. No Adra tem uma malha tua sobre as lojas chinesas? Está lá, no documentário? Não, no CD. Vai estar no CD. Não, essa dos chineses está num dos meus MP3 chamados As Melhores Coisas na Vida São de Graça. Ok, é isso. Yeah, yeah. E no segundo, no Iconodamos, tem uma versão feita por um brasileiro, um beat feito por um brasileiro, que eu na altura disponibilizei os acapelas para quem quisesse fazer as misturas, e ele fez uma remistura desse tema e está mesmo muito fixe. Então achei que era fixe pôr num. Mas é uma coisa que há muito em Luanda, tipo essa cena de chineses irem para lá e serem mal recebidos? Ou havia na altura? Já... Eu não acho que sejam assim tão mal recebidos. Já há de haver sempre aquele caso esporádico. Não, mas tu dizes mesmo, eles vêm para trabalhar, não para roubar trabalho. É só uma cena já de alerta para não termos a mentalidade de xenofobia. Yeah. Houve uma altura, eu ainda estava em França, que as notícias que a gente lia eram todas tipo os chineses ladrões de empregos, estás a ver? Mas eu acho que aquela elite que escreve e a plebe que lida com os chineses, porque os chineses são dos poucos imigrantes que vivem dentro do bairro, vivem ali, vão até os cafundores, sentam na esquina, bebem chá, e depois habituam-se àquele modo de vivendo e aprendem português. Então acho que havia esse distanciamento, e felizmente aquela linguagem nunca pegou. De vez em quando, né? Mas como há entre angolanos, há também entre angolanos e chineses, então não é uma cena só de xenofobia. Eu acho que, mesmo que exista, é um fenómeno residual. Então foi nessa altura que eu escrevi essa música, tipo, calma aí, não vamos começar a partir para interpretações que o ser humano não tem culpa, ele veio porque, da mesma forma que nós vamos para o outro lado, à procura de melhores condições de vida. Yeah. Estava-me a lembrar agora no concerto do Music Box, parecia ter um discurso contra, não é contra, mas tipo não perceber as pessoas que não falam, não reivindicam contra coisas, ou gostar de hip hop e não reivindicar contra coisas. Não, eu percebo as pessoas que não reivindicam, acho que é preciso tentar passar uma mensagem que o medo não deve vencer. Eu falava sobretudo a dirigir sobretudo a angolanos, né? Sim, porque claro. Deixam-se ser discriminados quando a Constituição, a nossa Constituição não permite, eles continuam a não conseguir votar, não fazem nada. Por medo, é medo, só pode ser. Não é só a ignorância, porque mesmo que a vasta maioria ignora as leis, ignora, ou não tenha sequer vontade de votar, existem sempre grupos importantes de pessoas que podem e devem fazer alguma coisa para inverter o quadro. E eu sinto a nossa diáspora muito apática e muito permissiva. Estando cá, num país de liberdade, não deveria ser assim. Lá, entendo mais. Aqui, pá, mostro até que ponto chegam os tentáculos do nosso regime, né? Que consegue intimidar pessoas até fora do país. Porque, dizendo, tens família lá dentro, não te esqueças, não sei o quê. Esse tipo de cenas que, psicológicas, né, que afetam bem as pessoas. Mas, pá, tem que se dar um basta, né? Tipo, reajam. Mas não é, é tipo a cobrar, mas ao mesmo tempo eu compreendo, não tenho nada contra. Cada um é livre, né? E o medo não cessa por decreto. Tens que acabar, eles dizem que tem que acabar e acaba. Vence, é algo que se vai vencendo. Não tem nada contra ninguém. As pessoas são livres de se deixarem amordaçar e de se deixarem viver escravas do medo. Mas pronto, eu tento ser um agente que provoca a diminuição ou a erradicação desse medo. Questionas o facto de prescindirem, né, o direito, né? Sim. O exercício de cidadania, na verdade. Uhum. Já, tipo, tu tens direitos e dizes, já, não vou usar, uso mais tarde. Se calhar, o discurso era muito para aí, né? Yeah. Estimular as pessoas a participarem ativamente na tomada. Mas interpretaste como sendo tipo algo assim muito agressivo? Não, tipo... por ser um... Não sei, que as pessoas... A cena das pessoas têm voz, devem usá-la, esse tipo de coisa. É isso. Queria só que falasse sobre isso, era basicamente isso, não é? Ah, ok. Yeah. Mas pronto, a ideia é essa. A ideia é... não é chantagear ninguém, tipo... Sim, não era nada por aí, estava só tipo... Nós, sei lá, quantas pessoas é que estavam no Musicbox? São 300 pessoas? 300, já. Entraram mais, porque a Amnistia Internacional disse que conseguiram recolher 400 assinaturas, mas eles são 300 pessoas. Não, porque entram e saem. Há entrada e saída. Depois do concerto há a circulação da parte, sim, de clubbing, okay. Yeah. E já novas pessoas entraram. Yeah, yeah. Logo a seguir ao concerto acabar. Quando estão pessoas a sair, isso. Entram novas pessoas, claro. Circulação de pessoas. Ok. Então teriam estado 300 pessoas, foi aquilo que estava cheio. Foi por uma vez, um concerto que tinha mesmo uma banca da Amnistia Internacional e que tinha um... Foi, quanto tempo é que foi? 10 minutos de vídeos? Seis, entre 6 e 10. Sim. Eram 4 vídeos ou 5 vídeos. E yeah, nós fizemos essa parceria, eles propuseram, obviamente porque eu tenho uma relação especial com eles, né? Tenho um reconhecimento especial. E eles propuseram, eu falei com o Music Box aceitou, sempre tudo muito bem, tudo na boa. E eu acho que é fixe, mano, ter um endorsement da Amnistia, um show de rap, é uma cena muito fixe. Não foi algo que foi assim grande, muito publicitado, tipo, sim. Mas não era a intenção. A intenção era só eles estarem lá e poderem convencer as pessoas a porem o seu nome para alguma causa. Isso é fixe. Davam postais à entrada? E, os postais acho que eram os meus postais. Sim. Né? Tu recebeste algum? Sim, mas pus no casaco e não voltei a pegar no casaco desde eram que saí. Eram da Amnistia? Ou eram vermelhos? Não, eu pus no casaco, não olhei, pus só no casaco e ainda não peguei de volta. Assumi que eram deles. Acho eu que são meus. Acho porque eu dei 300 postais para distribuir na porta. Ok, então pronto, foi isso. É. Não é nada contra ti. Foi tipo, pá, pus aquilo no bolso ainda. Todo o tempo, mano. Ainda não mexi no bolso. Eu faço isso todo o tempo, mano. Não tens. Não, eu estava só a pedir para falares dessa parte do discurso, porque só estavam 300 pessoas no Music Box, que ele não ficou gravado, e estamos a falar de uma coisa tipo assim. Pronto, nós estamos aqui na Tinta da China, preciso de um livro, se quiseres falar sobre o livro. Nem sei se ainda tem tempo, mano. Deixa-me só ver aqui. Diz só, tens um livro com a tua diária na prisão? O livro foi... a Bárbara insistiu, bué, tipo, tens alguma coisa que escreveste na prisão? Tens alguma coisa? Eu disse, tive a escrever cenas, mas... Pá, tem algumas cenas que são íntimas, não sei o quê, não acho... Não, manda-me só, eu quero bué editar, senão não acho que isso seja material editado. Eu fui discutindo com ela, tipo, ela... Opa, deixa-te merdas e experimenta-me, testa-me. Eu disse, está fixe, eu vou começar a passar pouco a pouco e vou-te mandando assim excertos e tu dizes-me se vale a pena continuar, para não ter a trabalhar, estar a transcrever tudo e depois não valer para nada. Tenho 1500 coisas para pensar. Não é só trabalhar, calculo que também não seja fácil estares a reler aquilo. Não me fez nenhum problema, nenhuma moça. E ela foi dizendo que gostava e queria continuar, não sei o quê. Então fui passando, enfim, ah, vai sair já em novembro. Disse, porra, ainda agora assim, tão rápido. Teve que só ser complementada com uma entrevista, porque o do Carlos Vaz Marques? O diário que me sobrou, eles tiraram um segundo. O que me sobrou, que eu consegui fazer sair, só cobriu um espaço muito curto da nossa prisão, e desde o dia da detenção até dia 16 de julho. Eu comecei a escrever no dia 3, mas fiz tipo uma retrospectiva, e do dia 20 até dia 3 de julho, 16 de julho. E obviamente que faltavam os meses todos que estavam pela frente, né? E tudo aquilo que ocorreu, as greves de fome, o julgamento, são tantos pormenores, tantos detalhes. O livro acabou por ficar com 400 páginas, o que é? 300 e tal? Ou 200 e tal, não sei bem. E pronto, basicamente é isso. É um momento de alguns dias que eu estive do que me passava pela cabeça, algumas letras, alguns recados para a família que vinha visitar, tipo tragam salmão, ou tragam batatas a morro, ou o que for, ou cuecas e meias. E de resto tem alguns pensamentos meus, tem assim, aqui uma cena meio esquizofrénica, porque era o único meio que eu tinha para escrever, então tudo que me vinha à mente, independentemente do que fosse, e que fosse altamente incoerente, eu passava para lá. E ela escolheu, porque ela também é maluca, como eu, ela escolheu publicar exatamente como estava lá no caderno, portanto, uma cena fixe. Não sei se ela diz que sim, eu não sei se posso considerar isso como... Se posso considerar-me já como escritor, mas é fixe, é mais uma coisa. Dizem que na vida temos que fazer três coisas, né? Plantar uma árvore, ter um filho, escrever um livro. Eu nem sei, eu acho que já plantei várias plantas, se calhar uma árvore ainda não, mas falta um pouco para cumprir com o meu ciclo. Ok, bom, tu tens de ir, não é? Vai. Obrigado. Desculpa lá. Não.